Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. Durante a pandemia do novo coronavírus, surgiram muitas receitas que prometiam a cura da Covid-19 sem nenhuma comprovação científica. Chá de boldo, artemísia, alho e várias outras receitas falsas de promessas de cura. A mestre em nutrição e saúde pública e nutricionista do Departamento de Nutrição da UFPE, Liselda Araújo, explica que não existem receitas milagrosas para combater a doença. Você pode consumir à noite ou de manhã, no horário que você quiser, mas com a consciência de que esses chás, de forma alguma, são milagrosos. Eles não vão prevenir e tratar contra o coronavírus. Eles fazem parte de uma alimentação, assim como outro qualquer chá, assim como outro qualquer outra bebida, tá certo? É só importante esclarecer isso. Pode tomar chás? Pode. Mas não pensando, confiando 100% que ele vai prevenir, vai tratar coronavírus ou qualquer outro tipo de doença. Esse seria o conjunto. O que importa é a gente ter uma alimentação saudável, equilibrada sempre. E é o conjunto, é o todo. É a alimentação saudável, a prática regular da atividade física, dormir bem, se expor ao sol. Tudo isso é que faz parte dos pilares do autocuidado e do reforço para a imunidade. Você acabou de ouvir a mestre em nutrição e saúde pública e nutricionista do Departamento de Nutrição da UFPE, Liselda Araújo, que falou sobre a importância da alimentação saudável, prática de exercícios e boas noites de sono para fortalecer a imunidade. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.ufpe.br. Carla Nogueira, para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.